Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Nós temos conversado ao longo desses vários podcasts aqui na Rádio Mãe de Deus sobre as virtudes e os vícios que os homens da Bíblia nos apresentam. Temos falado sobre os grandes heróis da Bíblia, assim como os homens que fizeram muito mal para Israel, para o povo de Deus e que transgrediram as leis de Deus como um exemplo a não seguir. Hoje eu queria falar a vocês a respeito do rei Saul. A história do rei Saul está descrita nas páginas da Bíblia, lá no livro de 1 Samuel. Saul era o homem mais bonito, mais alto, mais forte. E se torna rei quando o povo de Israel, decepcionado com o governo dos juízes, com a teocracia que Deus havia instalado, rejeitam a Deus e pedem um rei como as outras nações. Não queriam ser mais como viviam, não queriam mais serem governados diretamente por Deus e pelas suas leis. E solicitam a Samuel um rei como as outras nações. Escolhem a Saul. Em princípio, parece que Saul é escolhido pela sua aparência. Mas mesmo sendo o mais alto e mais forte, Deus o escolhe para ser rei e enche ele do seu espírito. Mas a vida de Saul nos traz algumas lições das quais nós precisamos atentar. A primeira lição é que Deus não enxerga, Deus não leva em conta a beleza física de um homem para que ele se torne governante. Deus deseja que este governante esteja com o seu coração nas mãos de Deus. Também, uma outra lição é que Saul era um homem profundamente dependente da opinião de Samuel. Saul não era um homem alicerçado nas leis de Deus. Lembrando que as tábuas, a lei de Deus, já havia sido dada a Moisés e o povo já estava na terra, já estava consolidado dentro de Canaã. E o que ocorre? Ocorre que Saul não é um homem que se apega a esta lei, mas é um homem que se apega a mensageiros. Ele precisa de Samuel para fazer tudo. E detalhe, ao ter uma conveniência política, Saul transgride a lei de Deus, tirando o munus que é do sacerdote, porque ele ia à batalha. Ele ia à guerra, e como Samuel não chegava no tempo que Saul desejava, ele acaba por sacrificar no lugar de Samuel, transgredindo, profanando o culto a Deus. É interessante percebermos como a história de Saul é uma história de como nós não devemos proceder. É como se fosse uma jornada decadente para o fim. A tal ponto que, ao começar sendo cheio do Espírito, com aquela fé que naufraga, ele vai decaindo. Saul, primeiro, profana a lei de Deus. Depois, quando Samuel morre e ele precisa, na sua dependência pela figura de Samuel, precisa de um conselho, ele vai consultar uma pitonisa, uma bruxa, uma feiticeira. E por fim, ao perceber-se perdido, rancoroso, tendo espíritos maus, sendo oprimido por esses espíritos, ele precisa de pessoas, de Deus, que ao cantar para ele, espantam os maus espíritos. E é assim que ele conhece o jovem Davi, pois na sua covardia de não querer lutar contra os filisteus, Davi entra na história. E ao perceber-se que não é amado mais pelo povo, começa a perseguir Davi, a tal ponto que chega ao último degrau da sua decadência, ao ver-se derrotado em batalha, se joga em cima de sua própria espada e se suicida. Saul é o retrato do homem que se perde, que começa bem a jornada, mas que termina mal. É muitas vezes aquele homem que nós temos que fugir, pois ele não nos acrescenta. Seu mau exemplo, sim, nós podemos aprender. De que nós não podemos ser dependentes dos mensageiros, mas dependentes da mensagem. De que nós devemos ter ela no nosso coração. De que nós devemos, sim, ter senso de que outras gerações virão e que nós temos que abrir as portas para elas. Prepará-las e recebê-las. Saul nos ensina o valor da vida, que nós não podemos nos desesperar da vida, mas devemos mantê-la para que possamos vivê-la com dignidade. Que Deus abençoe, até o próximo podcast.